Web 5827, chame Centro Recife, frequência 125, ou Noterno 3325. Controle Codial, boa noite, Channel 6310, uma referência, autoriza Puka. O coração Oxaner 6310, contato radar, subal 350, saída Puka. Gente, pode autorizar a direção Puka, para referência? Pode, 2000 pés, autorizado. Oceaner 6310, chama Recife, ano 2685, alterna 1 do 2545. 2085, Solito da Máxima Comodora? 125, decimal 45. 2685, 2545, obrigado, Dona. 2362 para o táxi, 172, agora 3 horas, alterna Fortaleza. Bate índio, ponto espera, 1862, 0020, 73662, bom dia, semana. Jet 6748 estabilizou? Ah, sou aqui, dá a capa estabilizada. 6748, completa aproximação, torre 1186. 1186, obrigado. 67, 48, ligão. Alfa, Antônio Juliette, 67, 48. Controle Salvador, boa noite, 3662 da Tampa Colô, saindo a Pucas e Parcos da noite. 3662, boa noite, contato radar, voo 370, sai da Pucas. Voo 370 na saída, 3662. De Salvador, boa noite. Azul 4071, livrando 1400 pés, saída da El. Azul 4071, boa noite, contato radar, voo 360, após 2000, vou Ileda. Ascensão 360 e após 2000, vou a Leda, o azul 4071. Pacificação, chama controle em 1-9-9-3-5. Catongo, acione identificação, troa de pelô, desce 4 mil pés, quem legal no 020. O 4071, chame Recife 1251. Chama Recife 251, boa noite, 4071. Boa noite. Papa Romeu Hotel, Oscar Tango, dessa para 2 pés, autorizada final LS. Chama controle 1-9-9-3-5. Na 6313, acione identificação, autorizada chegada Bonf, desça para 4 mil pés, quem legal no 020. No 020. Salvador, Oito, boa noite, você está na 3305. 3305, boa noite, acione identificação autorizada à chegada à mar, direto ao nível 050. Claro, alguma chance de voadona, total 9907, boa noite, acione identificação autorizada à chegada bom. Esse é o nível 060, reduz 2509, número 4 na aproximação. Está ali a velocidade, vai ser na 6313. Na 3305, da presente voo direto do ONU, desça para 3 no PES, quem legal no 020. Se tiver condições, manter a velocidade, até mais próximo. Dona para 3, eu mantendo a queda aí, pode reduzir o seu fluxo. Boa noite, contato radar, suba 370, sai da MOMO. 370, MOMO, até 3850.